Jesus é a nossa torre forte. Jesus pode nos valer, igreja. Glorifique, que as barreiras vão cair em nome de Jesus. Louve, louve. E cante comigo. Jesus, maravilhoso, justo e santo, tu és meu escudo, minha torre forte, vitorioso em tudo és, vencedor, tremendo e poderoso. Toda a terra treme, toda a terra treme quando ouve, ouve sua voz. Não há nada que resista ao seu poder. Levante as mãos. Vamos levantar as mãos em adoração. Declare agora. E declarar que sou. Solte a voz. Tu és santo. glória a ti, Senhor.